Vou prosseguir direto para o pátio 3 e a Vete sobrevoa da cabeceira 1 no 0. Vital, sobrevoa da 1 no 0, direto para o 3, que é a elevação. 3895, a linha mantém 1 no 0. A linha mantém 1 no 0, tá? 3895. Torre Salvador Azul 4463, na ponto de espera da 1 no 0. 4463, não tem um ponto de espera. Antera. No solo, tão 3378, solo 126, direito, 121, décimo 9. Direito, 29, tá 3378. SAF, chame na, no solo controlado, no pátio 3, o vento com 50 graus, 5 nós, ajuste 9013. Observe a aeronave da TAM, à sua esquerda. Visual com a aeronave, direita e esquerda, chamarão controlado, tchau, na porta. 3895, decolagem autorizada, pista 9015, 0 graus, 5 nós. 3895, autorizada, decolagem, pista 10. Estabilizando o localizador da 1-0, 2733. Nossa área 2733, chama a torre 1-9-8, desse 1-9-5. 2-2-9-5, correto. Janeiro 6356, reduza para 2009. Mais tarde. Janeiro 6356, reduce a speed to 2009. Reduce to 2009. Papá, Romeu, Kilo, Serra Lima, suba e mantenha o nível de voo 090, autorizado chegada Bomed, 1. E após subir para 2000 e fazer novo procedimento, vai cancelar e prosseguir visual para circuito. Cancela e prossegue visual para circuito 2733. Eficiente, aguarde autorização de, para remetida, o 2733. 1013, in the window, down to 3,000 feet, ocean 6356. Chame o controle, frequência 20.8, boa viagem. 3,2,9, obrigado, bom final de semana. Provavelmente. São Patrocínio, emitido 2733. Salvador, boa tarde, ocean 3895, seleção do 1. 3895, completo radar na decolagem, suba via saída Sango 1, transmissão Mótiva para o nível de voo 340. Tem sabe na saída via Sango 1, Mótiva 340, Sango 3895. Não, a intenção é continuar o ILS até a DA, faz o toque arremete, prossegue, ingressa no circuito de tráfego, faz mais dois toques arremete e o terceiro pouso final. Seguinte, chama na DA. Chama lá na DA, 2733. Qual é o Papa Romeu, Itália, Marrocos, 63, decolagem autorizada, pista 0, 970 graus, 59. Autorizado, decolagem, passa para 63. Clear, 6356, cleared. Descent to 2000 feet, KNH 1013, cleared ILS runway 10, from established. Alright, cleared out to 2000 feet, clear for the ILS, X-ray runway 10, report established, 1013, the altimeter test, 3573. O Fusoreador 7733, então a intenção agora é prosseguir com a arremetida na DA e após cancelar, não é isso? Negativo, senhor. A gente vai realizar o procedimento até a DA, vai tocar, arremeter, ingressar na perna do vento para pouso na pista 1-0. Mais dois toques na pista 1-0. E é isso. Então o senhor vai cancelar o seu instrumento. Firmo. Depois que a gente realizar o toque, a gente cancela o procedimento. E assim é. Eficiente. Torre Salvador. Voo 9128.0.0. 9128, mantém o ponto zero. 4463, decolado 31, não chamei o controle, frequência 120.8. Boa viagem. 4463, copiou? 4463, 280, Beto. Está passando o quilo Romeu 11, no tramonto, fora da barra. Quilo Romeu Oscar vai seguir o no meu pai? Afirma quilo. Quilo Romeu Oscar não é tráfego no setor reportar. Frequência livre para a coordenação. Ok, livre. Gostaria de 763, está visual, coluna zero. Autorizado, toque emitida, pista no zero, vento no 50 graus, 5 nós, 2736, chame para cancelamento do plano de instrumento. Autorizado, toque emitida no zero para o Força Aérea 2736. 63, contato radar na decolagem, suba via saída Coral 1 Bravo para nível 180. Sobe via 180, 4463. Tenet 6356, contact tower 18.95. 118905, so long, man, thank you. Gol 9128, autorizado, alinhar e manter o chão zero. Alinhar e manter o chão zero, 10, gol 9128. Aguardando, já Alfa Fox, inicialmente mantém a posição, aguarde para decolar. Três, cinco, meia na escuta da Torre Salvador. Continue on approach, expect runway vacated wind 160 degrees, 7 knots. Copy the wind, we'll continue the approach, 356. Autorizado PA do Zeto, Força Aérea 2733. Eu cancelo o plano de voo no metro? Cancela. Tem cancelado aos 34, curva à esquerda imediato, mantenha 1.500 pés, Força Aérea 2733. Curva na esquerda, 1.500 para o Zeto, 2733. Voo 9128, formação de tráfego, caravan da Força Aérea Brasileira, curvando à esquerda agora, mantendo, vai subir para 1.500 pés, na hora de interferir, decolagem autorizada, 900 graus, 7 graus. Iniciando a decolagem, voo 9128. Força Aérea 2733, para informação, aeronave da Gol, decolando da pista no zero. CS 2733. Fiz alguma mótila? Sempre 895, correndo em concentro Recife, na frequência 125.1, alternando em 128.35, excelente voo. 251, 2835, obrigado. Azul 4463, voo direto coral. Já na flor de coral, senhora. Centro. Tenet 6356, clear to land on the 10, wind 160 degrees, 6 knots. Clear to land on runway 10, 6356. John 08, controle. 35, chamei controle, frequência 120, 18, boa viagem. Ok, 1208, obrigado, boa tarde. Controle de saída, muito boa tarde, gol 19128, cruza 2000 pés. O gol 9128, coloca o código 5453. Ok, 5453 acionado, é o 9128. Aviona 28, contato radar foi estabelecido, saída PUCA, níveis de voo 350. 3350, saída PUCA. Tenente 2733, autorizado, girar base, pista 90, aguarde autorização para toque emitido, vento no 50 graus, 59. É, girando base, pão 90, aguardando autorização para toque arremetido, 2733. Com 08, confirma está descendo para o 1500 pés. Eu, Charlie Alpha Fox, decolado aos 36, chame na final para a Rimar. Final para Rimar, chamará, Charlie Alpha Fox. Channel 6356 on the ground, 36 now right, 121.9. Rotate to the right, 121.9 or 6356. Direção nacional 2733. 2733, o vento no 50 graus, 59, 1013 no ajuste. Autorizado toque arremetida, pista 90. Autorizado toque arremetida, pista 90, 2733. Alfa Fox, o pouso critério na IMA, o vento no 5 graus, 5 nós, ajuste no 0, no 3. Está cruzando 2.500, descendo para 1.500 pés, é um Charlie 208. Guardião 08, vou na prova através de Paripe. Vai lá, através de Paripe, 08. Guardião 08, informo pro ideal 065. 33, toque arremete aos 39, curve à esquerda, no 1500 pés. Subi, mantenha no 1500 pés, aguarde instruções da Torre Salvador. Vai subir, vou à esquerda, manter 1500, vai dar instruções 2733. Antes de estar Charlie Alpha Fox, considere solo 39, frequência livre. Boa tarde, Chino 63, autorizado a alinhar e decolar no 0, no 70 graus, 89. Informação de tráfego, caravan da Força Aérea, curvando à esquerda neste momento, subindo para 1.500 pés, mantendo a perna do vento da pista no 0, não ainda interferir. Tráfego autorizado a decolagem no 0.633, informação de tráfego, aeronave da Ocean Air, prestes a iniciar a rolagem na pista no 0. Fluente, 2733. Poderia soletrar para o 4463 e o COSE? Índia, Lima, Kilo, Oscar, Vitor. E o COSE, graças. Lima, Viona, 28, Sandro, Recife, na 25, decimal, 45. 12545, 9128. Metro Serra Lima, tráfego 1 hora ou no 7 milhas, rumo oeste no momento. Está em circuito de tráfego na pista 1 no 0, mantendo no 1500 pés. Encontra-se com a Torre Salvador. Gente, Pedro Serra Lima. 08 tem condições de descer para o meu país? 08, controle. Afirmativo, a gente vai descer para o meu país. 08. Grata. 3.000 quilos, Serra Lima. Quilo Serra Lima, ciente, desça para 2.000 país. Autorizado o procedimento, reporta estabilizado. 2.000, reportará estabilizado no procedimento ILS X-Ray 10. 0273, autorizado girar a base, ficha 10, aguarde autorização para o toque AMX. Girando base, o 2733 aguardando autorização para o toque RNAC. Na 6311, decolado aos 41, não chame o controle, frequência 120, décimo 8, boa viagem. 2208, 631, obrigado, acho que é. Controle de azul 4463. Prossiga. A senhora autorizaria pro de UNEP da presente? Uso 4463, serviço radar encerrado, a 10 milhas, noroeste, de Coral. Chama agora o controle Leos em 120 décima 1. 201, grato. Estabilizado a 10 quilos Serra Lima. Serra Lima, controle ciente, torre 98 decimal 95. 95 quilos Serra Lima. Controle Salvador, muito boa, 6311, vou chorar. 6311, boa tarde, contato radar, saída São Vona, nível 360, autorizado líder. Boa, Lisa, salve 360, 6311, obrigado. Caravana Força Aérea Brasileira. Efetuando o toque emitido na pista 10, ok? O mesmo após o toque emitido vai subir para 1.500 pés. Autorizado, 1.000 pés. Fazendo o toque emitido na 10, o vento do plano Mestre Serra Lima. Autorizado, 2733, livre toque emitido, vento no 80 graus, 59. Livre toque emitido por 2733. Ok, 2733, solo aos 44, autorizado 180 via pista. Poste livrando, taxi hotel. Atendo 180 via pista, reportará livrando via hotel 2733. 2 quilos Serra Lima, passou externo, solicita cancelamento do plano instrumento e prosseguir base pela direção 17. Ok, 1 quilos Serra Lima, plano instrumento cancelado aos 45, autorizado, base pela direita, reporte na base, baixar travado, sem traço informado. Baixar de trabalho e reportar a base para a final da 17 que ele se anima. Para a final da 17, Quilo Serra Lima. Papa Romeo, Quilo Serra Lima, pouso autorizado, pista 17, vento 210 graus, 15 nós, ajuste 1013. Autorizado pouso na 17, que o Serra Lima sente. Até o 2733. 2733, ciente, frequência livre. Passa. Autorizado, direita, aerostar, frequência livre. Confere sala 47. Ok, vamos lá. Espaço, grato, porta abaixo. Instalador, guardião 08, está na prova de rotatória, visual com a sala 97. Deu, guardião 08, chame na vertical da RIMAR. Chamará na vertical da RIMAR, guardião 08. A senhora identificação, China da Gomed 1, autorizado voar ITAP, descendo 050. Gente, guardião 08, autorizado por os pistos do Fred. O vento variável com 5 nós. Autorizado por 17, guardião 08. Guardião 08. Guardião 08, considere a sala 51, autorizado 180, reporte visão do baixo da grade. Visão, Guardião 08. Alô, bom dia, passageiro 2230, na sua escuta, está livrando o cruzando 1980 para 1990. Passageiro 2230, senhora identificação chegada a manda e se mantém o nível de voo 050. 050, sente. 3804, cancelado de inscrições, desça para 2010, o ajuste no 092. Autorizado LS, reporta estabilizado. Salvador, boa tarde, é o Azul 2771, cliente da informação Kilo. Azul 2771, boa tarde, contato redestabelecido sobre a posição coral, voo e Bomédio para interceptar a chegada Bomédio ONU, reporta para o controle quando o Nedel de descida. Cliente, Salvador Bomédio, reporta para a descida, 2771. 2230, vou Iduna. 2230, dona. Salvador, altura 771, ideal de estudo. 2771, desse mantenho 060. Então 060 pro altura 771. Subido 2230, desce para 3.000 pés, 2.000 no 2. 3.000 pés, na gela no 2, gente. São 3804, torre 1895. São 3804. Boa tarde, posto autorizado, piso 90, não 70 graus, 89. Posto autorizado, posto 90, são 3804. Boa tarde, torre, eu estou 3437, ponto 04. Gente, mantém o ponto de espera, são 3437. 2230, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2000 ILS, estabilizado, reportado 2230, capo. Polo 2771, reduza para 210 nós, 2100 nós. Confirmando, redução 210 para o azul 2771? Afirmativo, 210 nós, azul 2771. Reduzindo, 71. Azul 2771, cancelado de restrições de altitude, desça para 4000 pés, o ajuste no 092. 4000, cancelado de restrições, do azul 2771. No solo 04 direito, no 2119. 19, tá previsto, 2104. 437, decolagem autorizada, pista no 0, no 50 graus, 59, ajuste no 0, no 2. Salvador, boa tarde, com 2093, espera pronto, espera pronto. 2093, chamou o Salvador? Apenas aqui, ponto, espera pronto. Lano 255, a senhora identificação chegada bom, se desse mantém o nível de voo 050. Bom, 050, desse aqui. Azul 2771, reduz a velocidade para 190 nós, desça para 2000 pés, autorizado o procedimento, a reporta estabilizado. Desce 2000, reduzindo 190, vai reportar estabilizado 2771. Passarelo 2230, tem condições de manter presente velocidade para sequenciamento? Afirmativo, 2230, vai manter. Gente, mantenha. Controle do procedimento, chama a torre, 198-95. 295, obrigado, bom trabalho. Doutor Salvador, boa tarde, 3437, não, Arbor 1, Enesta Cruz agora, 2 e 400. 3437, boa tarde, contato radar, saída Arbor 1, nível 360. 360, 3437. Enesta 1 a 0. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 0-2-3, decolagem autorizada, pista no 0, 150 graus, 7. Decolagem, pista no 0, gol 2-0, 1-3. Salvador, gol 2067, boa tarde. Boa tarde, 2067, mantém um ponto zero. Mantém um ponto zero, gol 2067. 32230, gol autorizado, pistão 0, 150 graus, 5 mais. Gol autorizado, 2230, baixa travada. 2093, decolado ao 08, chame o controle, já consigo 2018, boa viagem. 208, gol 2093, obrigado, boa tarde. Controle, gol 2013, passando 1500 na Arbor. Gol 2013, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, nível 360. Subindo 360, gol 2013, solicita apoio de Arbor. Cruzado. Direto Arbor, gol 2013. Duna 255, autorizado Duna. Duna 255. Portanto, 3437, pode voar na proa de Elefa? Obrigado, Elefa, dando 3437. Obrigado, Elefa, na proa. Ali 2771, chama a torre 1895. 1895, vai chamar 2771. Torre Salvador, boa tarde, o azul 2771. Azul 2771, não continue a aproximação, agora autorização de pouso. 7-1. De altitude, informa ajuste na 092. 3-5-2. Chaname 320, reautorizar a descida para 4.000 pés, sem restrições de altitude, o ajuste na 092. 4.012, sem restrições de altitude, alguma chance de uma duna? Negativa duna, número 3 na aproximação, mantenha na cruz de comédia. Tá, ok, obrigado. 3-0 no solo 1-0, direito, 1-2-1, décima 9. 1-2-1-9, 2-2-3-0. É 7, decolagem autorizada, pista 1-0, 1-9-0 graus, 5-9. Pista 1-0, 2-0-7. Azul 2771, pouso autorizado, pista 0, 180 graus, 59. Tem livre pouso, 2771. Obrigado. Sim, é o livre procedimento 255. 067, decolado aos 12, chame controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 308, obrigado, e um bom final de semana, boa 2067. 13437, chame centro Recife em 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. 260, 288, bom trabalho, até 3437. Controle Salvador, gol 2067. 340, chame centro Recife em 126, decimal 0. Subindo ao nível restrito 340 e Recife 260, gol 20 no 3, boa tarde. Controle, gol 2067, boa tarde. 67, boa tarde, contato radar, saída Sanvo 1 no nível 360. Na Sanvo 1 no 360, gol 2067. 2067, Veleda. Veleda, 2067. Boa tarde, CNN 141. CNN 141, boa tarde, senhora, identificação chegada bom, se desse mantém o nível de voo 050. 050, CNN 141, provavelmente deu contato com o Cabra Recife. Tensa. Salvador, 3378, pronto, ponto separado. 3378, autorizado em área, mantém, puxão 0. Levantei 10, 3378. Azul 2771, no nosso solo 14, direita 219. Direita 219, 271. Decolagem autorizada, pistão 0, 18, 7, 9. Decolagem, 78, decolada aos 16, chame controle de frequência 120, 18, boa viagem. 208, uma boa tarde. É 320, desça para 2000, país, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2000, tem nível ILS, chame estabilizado, CNM 320. Boa tarde, então 3378. Confio para controle? É o ZAN 3378, decolou. Gente, ZAN 3378, contato radar na decolagem, saída Momo, nível 370. 370, Momo. 255, chame o centro Recife em colisão. Chame do Salvador em 118-95. 1895, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, gol 1255. Estabilizando na final. Adeus. Gol 1255, motorizado, pista 90, o vento 190 graus, 79. Entre pouso 190, 255. 3378, ou para informação, tráfego 2 horas, 23 milhas, rumo sudoeste. Cruzando nível 095, em descida para 3.000 pés, um rebote 320. Positivo, tem notificação, 3378. Chame 141, tráfego 11 horas, 21 milhas, rumo noroeste, cruzando 050, subindo até o 370, um rebote 320. Chame 141. Chame 141, vetoração para prosseguir na descida, curva esquerda na proa 155, limite 10 milhas na proa. 155, a proa limite é 10 milhas, chame 141. Chame 6141, encontra-se a 19 milhas, nordeste do Rio de Salvador, resuma a navegação, voe na proa de Pelo. Proa de Pelo, chame 6141. Chame 3378, tráfego superado. Tráfego 378. Chame 6141, tráfego superado. Sim, chame 6141. Leva 320, chama a torre 118, decimal 95. 895, chinema 320. 119. 121, decimal 9, chegou 1255. Pode correr na proa de Curitiba, 3378. Cruzado para ti. Obrigado. Alô, Salvador, Chanel 6226. Chanel 6226, senhora identificação, chegada Gomed 1, autorizado voar etapa e descendo até o 50, 050. Gomed 1, Autorizado do Anoite, Canal 6141, reduza para 200 nós, 200 nós. Reduzindo 200 para a Duna, 6141. São 3378, chame o centro Recife em 125 decimal 45. 2545, 3378. É 141, desça para 2000, caiu, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. 2000, reportar estabilizado, já é 141. No 895. 895, boa tarde, Canal 6141. 6320, no celular 25, direito 121, décimo 9. Channel M141, pouso autorizado, pistão 0, no 70 graus, 79. Repouso, pistão 0, Channel M141.